Queria naturalmente congratular-me com aquilo que o Sr. Presidente falou relativamente à limpeza. Alerto só que à frente da Escola da Cordinha há muito tempo que estão sinalizados os pinheiros e que já foram extremidos os donos para o abate destes pinheiros e que estes pinheiros ainda lá continuam e que estão, naturalmente, à medida que os dias vão passando, perigosos e que põem em perigo, naturalmente, toda a comunidade que ali vai passando e que ainda é de algum modo significativa e, portanto, alerto para esse facto. A Câmara já fez o seu trabalho, os pinheiros já estão sinalizados com uma pintura branca, com uma cruz branca, mas há um conjunto ainda de pinheiros à beira da estrada que estão a colocar em perigo de um momento para o outro. É importante, é fundamental, é prioritário. E já está a ser, está neste, como eu disse, pronto, e isso porque é um dos assuntos que a mim me preocupa bastante.